Tantos gestos de amor não podem ser por caridade. E as palavras lindas que fala pra mim veio com um brilho de estrela iluminando, se chegando, tomando conta de mim, tomando conta de mim. Quando a gente ama de verdade, se dedica a esse alguém sem pensar, sem reclamar, sem judiar. Não precisa ter utilidade pra saber o que é o amor. Vai despindo toda a vaidade e não tem mais com que se preocupar. Pode chegar, é só amar. Um sorriso traz felicidade de quem encontrou amor. Então vem ficar comigo até envelhecer. Vem ficar comigo até uma outra vida. Cuida de mim que eu cuido de você. Te coloco ao sol pra te aquecer. Então vem ficar comigo até envelhecer. Vem ficar comigo até uma outra vida. Cuida de mim que eu cuido de você. Te coloco ao sol pra te aquecer. Gestos de amor não podem ser por caridade. E as palavras lindas que fala pra mim veio como o brilho de estrela iluminando, se chegando, tomando conta de mim, tomando conta de mim. Quando a gente ama de verdade, se dedica a esse alguém sem pensar, sem reclamar, sem judiar. Precisa ter utilidade pra saber o que é o amor. Vai despindo toda a vaidade, não tem mais com que se preocupar. Pode chegar, é só amar. Um sorriso traz felicidade de quem encontrou amor. Então vem ficar comigo até envelhecer. Vem ficar comigo até uma outra vida. Cuida de mim que eu cuido de você. Acredito que é verdade, sim.